Choro agora. Amanhece no meu caminho. Nosso amor foi a madrugada e passou. As noites são tão vazias, já não suporto viver assim. Ficou lá fora.